quando a escola desceu pro desfile da avenida, na alegria de um bando de aves em partida, veio o morro inteiro pra assistir a escola sair, numa esperança marcada em cada estrofe cantada do samba enredo que pra mim era o mais lindo e tinha um refrão assim.